está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou. Correnteza levou, a correnteza levou. Ai, e choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou à beira da estrada. Vem vindo o meu amor. A correnteza do rio vai levando aquela flor, e eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando por andar. Aquela flor, o meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. Choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Na beira da estrada, bem-vindo.